Rivet Town. Sorvete da tia gelada. Eu vou ser pai! Acabei de falar com minha mulher. O meu filho vai chegar a qualquer instante. Ei, sai da frente! Ei, ei, eu vou ser pai! Me dá os parabéns aí. Que beleza, Hunt! Nem pense nisso, colega. Desculpe, prazer em vê-lo. Eu vou ser pai! Parabéns! Oi, seu porca! Já soube da novidade? Já! Lindo dia, né? Cheguei! Cheguei! Cheguei! Oh, amor, eu sinto tanto. Perdeu a chegada do neném. Mas tudo bem. Fazer o neném é que é gostoso. Faça um neném? Robôs. Amor, acho que pegou a peça errada. Não, eu não preciso ler as instruções. De trabalho, mas valeu muito a pena. Olha pra ele, olha pra ele! Rodney Lataria. Ele tem os olhos da sua mãe e o nariz do meu pai. Fomos inteligentes guardando essas peças. Este Lataria vai fazer coisas ótimas para o mundo, eu sinto isso. Meu amor. O que é? Que peça extra é aquela? Não, eles sempre botam uma extra. Queríamos um menino, não é? Isso não vai doer nada, filho. Peguei seu nariz. Peguei seu nariz. Peguei o seu... Opa! O que esperar nos primeiros 80 mil quilômetros? Rodas de treinamento. Oi, filho. São minhas peças para crescer? Com certeza. Puxa! Não são brilhantes. Bom, não são novas, são de segunda mão, então... É que foram doações do seu primo, Jeffrey. E são só por um ano. É o grande soldador, o maior robô do mundo. Eu pensei que fosse você o maior robô do mundo. Não, depois de mim. É o dono das indústrias, grande soldador. Ele inventa coisas que facilitam a vida de todo mundo. Posso conhecer ele? Claro, um dia talvez. Pai! O quê? O que você faz? Eu? Eu trabalho num restaurante grande e fino. Eu lavo pratos. Agora, ao vivo de Robópolis, o programa Grande Soldador. Uhul! Ah, é! Anda, pai! Tá perdendo! Tá bom, Rodney. Tá bom, eu tô indo, tô indo. Eu tive que trazer trabalho pra casa de novo. Desculpe, o Sr. Gank tá aumentando a pilha. E agora, o apresentador do nosso programa, Grande Soldador! Bem-vindos! Esta semana eu achei que vocês iam gostar de ver as indústrias Grande Soldador. Este é o portão da frente. Lindo, não é? Bom dia, Tim. Bom dia, Grande Soldador! Tim, quem fechou o portão da frente? A gente nunca fecha o portão, Tim. Isso significa se fechar para ideias novas. Todo dia vem robôs de muitos lugares trazendo ideias novas. E eu escuto cada uma delas. Então lembre-se, se um robô é feito de peças novas, velhas ou sobressalentes, você pode brilhar, não importa do que seja feito. Ele tá falando comigo, pai. Com certeza, filho. Com certeza tá. Tudo bem, gente. Agora vamos enfrentar. Sabe, eu adoro consertar. Mas todo conserto do mundo não será útil se não começar com uma boa ideia. Então, procure uma necessidade e comece a ter ideias para atender essa necessidade. Uma ideia vai levar à outra. E sem perceber... Conseguiu! Viu a necessidade? Atenda! É isso, pai. Eu tenho que procurar uma... necessidade. Amigo. Oi, garotão. Ah, oi. Olha as suas peças de 12 anos. São... de segunda mão. Ah, eu sei, pai. Eu não ligo. São da sua prima, Verônica. E você sabe como ela é popular. Você pode brilhar, não importa do que seja feito. Oi. Assim que a gente chega na idade em que a garantia acaba, começa a desmontar. Logo, logo vai ter mais fita adesiva do que eu. Posso tentar agora, pai? Rodney, você já resolveu todos os problemas dele? Anda, vai facilitar o seu trabalho. Eu inventei ele pra você. Tá bom. Vamos tentar. Ótimo. Tá bom, vamos lá. Wonderbot, ao trabalho! Foi meu filho que fez. O que ele está fazendo, seu Gank? Por favor, está deixando ele nervoso. Ele está destruindo a minha cozinha. Eu vou pará-lo. Não! Seu filho, né? A culpa não foi dele. Ele não teve nada a ver. É isso mesmo, senhor. É um garoto brilhante. É inventor. Você limpa essa bagunça! E você, fora! Inventor! Você é o filho de um lavador de pratos que usa peças de segunda mão e é só o que vai ser! Alguém raspe essa nojeira de mim e sirva pros fregueses. Ida e volta ou saída? Saída. Ai, achei você. Eu disse que conseguiria achá-lo. É o instinto maternal. Instinto? Ele deixou um bilhete. Vou embora. Estarei na estação ferroviária. Não interessa. Pega a mala e vai voltar para casa agora. Não, mãe. Eu tenho que fazer isso. Eu vou para Robópolis hoje à noite. Vou arrumar um emprego e ajudar o pai a pagar o seu gank. Fala com ele. Para Robópolis? Você é uma criança. Eu jamais vou ser alguém aqui. Eu quero ser um inventor, quero conhecer o grande soldador. Eu quero muito ser alguém. Mas você é alguém. Alguém que não vai pegar esse trem. Vou pegar, sim. Fala com ele. Uma passagem para Robópolis. Aonde você vai? Eu não. Ele. Mas... Filho, você sabia que quando eu tinha sua idade eu queria ser músico? É, eu tocava muito bem, mas... O meu pai ficou preocupado de eu não conseguir ganhar a vida. Aí eu fui remontado para ser um lavador de pratos. Não, eu não estou reclamando, mas... Eu sempre disse para mim mesmo. Se eu pudesse voltar no tempo, iria atrás do meu sonho. Você tem a grandeza dentro de você. Nunca duvide disso. Então vá para Robópolis, conheça o grande soldador e mostre as suas grandes ideias a ele. E Rodney, nunca, nunca desista. Robópolis. Todos a bordo. Mãe. Eu não vou decepcioná-lo, pai. Vai ter orgulho de mim. Eu sei que vou, filho. Bem-vindos a Robópolis. Uau! Dá licença, será que... será que o senhor... Como eu chego às indústrias grandes soldados... Quê? Perfeito! São 50 pratas. 50 pratas? Pelo quê? Uma bela foto do seu primeiro momento em Robópolis. Pronto, eu registrei o seu segundo momento. São mais 50. Tá controlando. Vamos lá, atitude, atitude. Mais beicinho, menos pose. Dentro de você tem um jovem modelo só esperando para vomitar. Eu quero os olhos, brilho nos olhos, grandes olhos de desenho japonês. Tá lindo, tá lindo, tá lindo! Eu não quero nenhuma foto. Não quer? Não. Tudo bem, não tem filme na câmera. Quero o mapa das casas das estrelas. Pra onde ele foi? Homem de lata, latinha, latão. Tô num aperto. Amigo, quer comprar um relógio? Não compra. Somos falsos. O próximo. Dá licença. Como eu chego às indústrias grandes soldador? Ah, tá. Deixa eu falar. licença. Como eu chego às indústrias Grande Soldador? O quê? Ah, tá. Tá, obrigado. E frete para o bairro Condição, comparadas nas indústrias Grande Soldador e no Parque das Filhas. Por favor, aquecem os parafusos, porcas e acessórios destacados. Aos passageiros com pressão alta de óleo, aconselhamos prosseguir os portos locais. Obrigada e tenham um bom dia. Não, mamãe, não, não. Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não. Que isso, rapaz? Oi, que isso? Tá me seguindo, querido? Não. É a sua primeira vez no Expresso? Bom, na verdade... Aí, moleque! Boa sorte na cidade grande. Se você se der bem aqui, vai se dar bem em qualquer lugar. E se não se der bem aqui, bem-vindo ao clube. Que foi? Vamos sair dos trilhos! Vamos bater! O quê? Eu não quero morrer! Eu tava só brincando. Aí, bota a cabeça entre as pernas. As coisas ficam caindo de mim. É tão embaraçoso. Foi mal. Quer saber? Era muito pior. Tinha um martelo gigante! Ih, ele voltou! Cole em mim, garoto. Eu conheço a cidade como a palma da minha mão. Epa, que marca é essa? Caramba! Você pode brilhar, não importa do que seja feito. Desculpa, é que eu... Ei! Você é o Tim, do programa de TV! Sou eu! Como vai, Tim? Quem fechou o portão? Ele nunca devia estar... Ah, tá bom. O que, que você quer? Ah, eu queria ver o Grande Soldador. Eu sou inventor. O quê? Te peguei, viu só? Você ficou normas da... Então como contratam novos inventores? Não contratam! Essa época acabou! Quer um conselho? Volte aqui 2 anos atrás e a vaga é sua! Então lembre-se, se um robô é feito de peças novas, velhas ou sobressalentes, você pode brilhar, não importa do que seja feito. É comovente. É realmente uma herança notável. Essa preocupação toda com os robôs comuns. Não se vê mais valores à moda antiga assim, amigos? E por uma boa razão. Isso não dá grana! Alô? Lembraram o grande soldador? Não fazemos caridade! E é por isso que o velho gordo não senta mais na cadeira grande. Ele é uma relíquia! Então eu não quero mais ouvir. Cadê o grande soldador? Vamos vê-lo mês que vem no baile Grande Soldador. Ele sempre vai lá. Bom, vamos voltar ao negócio que tem como objetivo sugar cada centavo desses robôs idiotas. Qual é o nosso item mais caro? Peças novas, pessoal. Peças novas. É assim que fazemos dinheiro. Se dissermos aos robôs que não importa do que sejam feitos, eles... Estão bem. Como podemos esperar que eles se sintam ultrapassados para comprar peças novas e terem uma aparência com certeza superior? Portanto, senhores, eu inventei... Um novo slogan. Por que ser você, se você pode ser novo? Olha, eu confesso que eu acho brilhante, mas honestamente eu queria ouvir o que vocês, funcionários, acham disso. Essa foi no ângulo, não acho. Só, não olha pra baixo. Ei! Show! Sai! Cai fora! Show! Anda! Cai fora! Sai! Ah! Para! Deixa! Ah! Cap, você não disse uma palavra. Eu fiquei arrepiada. Obrigado, obrigado. Mas... Mas... Eu tava pensando, por que os robôs comprariam peças novas se as partes são muito mais baratas? Ah, tá. É, isso é fácil, porque a partir desse momento nós não vamos mais fabricar partes sobressalentes. Sabem como eu chamo robôs que não podem comprar peças novas? Sucata! Ficam lá na rua, deformados, enferrujados. Eles reviram os nossos estômagos, dá vontade de correr pra casa e se limpar. Bom, Cap, eu quero que seu departamento promova o nosso novo slogan. Inclusive, você vai mudar pra sala ao lado da minha. Vamos trabalhar muito, muito juntos nisso. Não vai ser legal? Demais. Ah, me desculpa, eu... O que que... Senhor... Eu sou um jovem inventor e o meu grande sonho sempre foi vir para Robópolis e apresentar as minhas ideias pro grande soldador, que parece não estar aqui. Oh, não tá, não tá. Mas enquanto isso, ele me deixou na chefia. Ah, então deixa eu mostrar ao senhor o que isto faz. Eu tenho uma ideia melhor. Por que você não deixa que eu mostre o que esse trequinho aqui faz? O trequinho faz... Isso! Por que ser você quando você pode ser novo? E aí, como é que foi? Mas o quê? O que está acontecendo aqui? Tem um cara metido sentado na cadeira do grande soldador. E outro bem aqui na calçada, imantado. Olha, eu vou voltar e vou até o fundo disto. Uau, quando você se apega a uma causa perdida, se empenha mesmo. Onde fazem sonhadores como você? Cai fora, otário! Hã? Bem-vindo a Robópolis. Acabou o intervalo, ao trabalho! Olha quem está aqui! Oi, mãe! Oi, Fofuxo! Como vai o meu neném? Ótimo! Fiz direitinho o que você me disse! Chega de partes sobressalentes! Em algumas semanas, os idiotas desmontados lá fora não vão passar de sucata! Você vai ficar entupida de sucata ultrapassada! Esse é o filhinho da mamãe! E quando você acabar com o grande soldador, não vai ter ninguém pra consertar! É isso aí! Pode repetir isso pra mim, mãe? Idiota! Os ultrapassados admiram ele! E se o velho resolver voltar? Ah, que é isso, mãe? Peraí, ele não vai causar problema de onde ele tá. Você está com medo de quê? Seja de ferro! Ou quer acabar como seu papai? Oi, filho. Que bom te ver. Pensa no que significa. Nada de indústrias grandes, soldador. Indústrias Dom Aço. Continua. Dom Essópolis! É, tudinho. Brilhante. Chega de grande soldador. Chega de ultrapassados. Vamos detonar. Esse é o meu pimbão. Tá com fome? Quer comer alguma coisa? Tá magrinho? Não, mãe. Eu tenho que ir. Tchau. Ah, tchau, pai. Até mais, filho. Boa sorte com seus planos malignos. Sou um bolivar que se puxa, alça pra um lado, bico pra lá. E se me esquentam, vão gritar. Aí me viram pra despejar. Ei! Olá. Se eu estiver diminuindo, é porque... Eu tô indo! É, não me deixa na mão. Para! Ei, você pegou o meu pé! Thank you. Tá feliz agora? Só depois que você devolveu meu pé, seu ladrão! Eu não sou ladrão. Eu sou um... um catador de coisas. Eu não sabia que você estava grudado nesse pé. Ah, peraí. Deixa eu te ajudar com isso. Não, não, não. Eu me viro. Eu tenho meu orgulho, sabia? Por aqui. Direita, direita. Calma, cuidado. Cara. Ah, peraí, rapaz. Calma, cuidado. Ai, calma, não me chuta. Ai, ai. Cuidado! Ah, de que adianta? Não sobrou nada. Ai, Diesel, achei uma caixa de voz. Ah, tem outra aqui, ó. Não adianta, me dá isso. Ah, eu nunca acho peças pro meu tamanho. Que foi, rapaz? Oi, Manivela. Você emagreceu, é? Emagreceu? Olha só, olha só. Ele é só uma cabeça numa cesta. Estamos fritos, eu sabia. Estamos fritos. Tá, quer calar a boca, seu neurótico? Escuta aqui. Eu te daria um soco se eu tivesse mal. Au! Falando do diabo, olha eu aí. Au! Essa doeu! Gente, olha só o que eu achei. Quem ia jogar fora uma coisa tão fofa? Ah, não tenha medo. Ei, isso é meu. É ele? É o cara. Eu conheço esse rosto. Eu conheço esse rosto. E esse pé também. Psst. Ele tá ali, idiota. Aquele ali, o criminoso. Ele arrancou a minha cabeça. Você quer outro pedaço meu. Tá bom, Pete Robô. Se acha que pode mexer com o meu irmão, você é o maior gatinho. Piper, pode ser menos, minha filha. Vamos lá, vamos consertar uma manivela de novo. Toma o seu treco estranho. Ah, gatinho, o meu nome é Piper. Cuidado que eu mordo. A gente se vê. Ui! A gente já te disse um monte de vezes. Não fale com estranhos. Valeu, mãozinha. Eu falo contigo. Tem alguém mais estranho? Loja de ferragens do Jack Hammer. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual é a ruim? Chequei a lista de peças e a partir de hoje não estou mais fazendo peças para o seu modelo. Você está oficialmente ultrapassado. Ultrapassado? Ah, que ótimo. Qual é a boa notícia? Bom, quando compramos suas peças, elas estavam em oferta. Ah, como foi acontecer isso comigo? Eu sou praticamente um garoto. Olha, recomponha-se. Você só precisa de uma atualização. Nossa. Que cheirinho de robô novo. Acabou de chegar. Completinho. Olha, tem porta-copos de fábrica. Tem extra grande. Claro. Olha só a nova coleção de primavera do Grande Soldador. Isso aí é muito caro pra mim. Tudo que eu preciso é de uma junta do pescoço. Ai, é isso aconteceu. Ai, ai, ai. Tá me machucando, idiota. Desculpe, amigo. Pra você, peça nova ou ferro velho? Ferro velho. Ah, eu tô bem, eu tô bem. Olha aí, sem as mãos. Agora, tará. Voltei. Sentindo saudade. Ninguém aqui vai pro ferro velho. É isso aí. Quanto será que vão nos dar por ele? Não que eu esteja pensando nisso. Você quer parar? Escuta aqui, ô lata velha. É melhor achar uma peça pro meu irmão. Não somos lixo, não somos sucata. E não vamos ser tratados desse jeito. Desculpe, mas eu não tenho a peça. Ah, você tem dois adesivos, uma mola e uma solda rápida? Eu posso consertar você. A força é poderosa dele. Quando foi a última vez que você trocou o óleo? Que isso, rapaz? Não dá pra responder isso com a minha irmãzinha aqui do lado. Corta essa, maninho. Quietinho. Isso pode fazer cócegas. Não fomos apresentados direito. Eu sou o Manivela. Eu era o Para-Choque, mas mudei de nome quando colocaram isso na minha cabeça. Eu sou Lataria. Rodney Lataria. Como é que é, meu irmão? Então por que é que eu te conheci no meio do lixo? Bom, é que hoje eu tentei falar com um grande soldador. Bom, se você conseguir, diz que a gente precisa muito que ele volte. Ele se preocupava com robôs como nós. Bom, eu soube que acabaram com ele e deixaram a gente se desmontando. Acho que isso resolve. Olha só! Ele consertou meu pescoço! Varredor! Varredor? Vamos sair fora! Mas qual é o problema? É que, se você está ultrapassado como manivela... Ei! Eles varrem você e levam pro ferro velho. Onde eles derretem você e te transformam numa outra coisa. Você diz... É. Varredores é manéis. Aê! Aqui ultrapassado vocês não vão pegar! Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ui! Virou chapinha. Aqui em Robópolis, terra dos enferrujados, que somos nós? Fique na pensão da tia Turbina, onde nosso lema é melhor que enferrujar lá fora. Vou avisar que você está aqui. Tia Turbina! Nós trouxemos alguém! Estou na cozinha. Você tem certeza que sua tia não liga? Relaxa, ela não é minha tia. Ela dá teto robôs que estão quebrados. Uma alma caridosa. Então por que chamam ela de tia Turbina? Não dá pra chamar de tia Popozão. Uau! Ela tem ares de engraçadinha. Ser engraçadinha, tudo bem, mas quando soltam os ares... Oh, bem no meu sapato! Eu sou tão desastrada! Oh, olá! Qual é o seu nome? Eu sou Rodney da Bahia. Não, quer dizer, eu sou Rodney Lataria. Lataria. Mas que nome maravilhoso! Da Bahia! Bom, eu... O que houve com seu amigo? Ele está desbundado. Você está aí. Tia Turbina, ele precisa de um lugar para ficar. Bom, então sinta-se em casa. Obrigado. É muita gentileza sua. Ah, é um grande prazer. Viu a necessidade, atenda. Ih, igual o grande soldador. Ah, o grande soldador. Aquilo é robô demais para mim. Vamos, pode dormir no meu quarto. Nem vamos ligar para fofoca. Faltou um lugar. Ah! Manivela, sai do meu quarto! Eu não tô no teu quarto. Tô! Não tô, não! Agora tô! Não tô, não tô! Sai agora do meu quarto! Ah, é a minha terceira troca de óleo hoje. Tem alguma coisa errada. Foi mal. Aqui estamos nós. Lar doce lar. O que é meu é seu. Oi, de novo. Deixa que eu pego. Caraca, isso é que eu chamo de queda de braço. Queres pelear? Queres pelear? Queres mais macho? Será que dá pra separar eles? Rápido! Ih, rapaz, tô com você. Eu sei que soa mal, mas eu tô fazendo uns puns musicais com sovaco. Sabe fazer isso? Eu sei que é difícil, porque somos de metal, mas é aí que entra a habilidade. Eu tô quase, escuta. Não, peraí. Não, peraí. Vai me dizer que não tá parecendo um punzinho de velho? Olha, eu tô um pouco cansado. Quem sabe amanhã? Um dia duro, né, meu querido? Bastante. Eu aposto que meu pai deve estar esperando o filho brilhante ligar para contar o grande sucesso que foi seu primeiro dia. Não, olha, não é problema seu. Se você enche muitos amigos, acaba ficando sem nenhum. Que isso? Frase de caminhão? Os amigos são para isso. Você me considera um amigo? Claro. Como é que eu devia te considerar? Eu não sei. Um cara chato, um jeito de provocar os seus pais, um grito de socorro, a lista é interminável. Eu acho melhor ficar com um amigo. Sabe, meu filho, embora você tenha tido um dia muito difícil, lembre-se. Amanhã vai ser outro dia! Olha aí, o meu último colega de quarto se jogou nessa janela. Aí, manivela. Hum? Ah, moleque! Chora cavalo! Ô, gente, vocês têm 3 anos de idade? Um homem faz assim, ó. Vocês são tão nojentos... Se liga em mim, é assim que se faz. Meninos, Escutem só isso. Gertrudina, a gente estava fazendo conservado. Ah, desculpe. Minha senhora, por favor, procure um médico. Isso vai levantar todo mundo. Um pouco da cracha quentinha da tia Turbina. Opa! Cuidado, está quente. E aí, o que vocês vão fazer hoje? Já estamos fazendo. E você, gato? O grande soldador sumiu e vocês ficam sentados. Acho que isso já está estabelecido. Pois eu vou descobrir o que aconteceu com ele. Aí, quer um conselho? Claro. Esquece! Nunca tente, nunca fale. Esse é o meu lema de vida. Crank, o ídolo de milhões sumiu e parece que ninguém tá ligando. Devia ter uma multidão irada lá fora. Mas o quê? Nossa, que demais, amigo mediúnico. Agora diz, vai cair um monte de dinheiro do céu! Vai! Deslago! Desculpe, gente, esgotou. De agora em diante serão peças novas. Por que ser você? Eu gosto de mim do jeito que eu sou. Não podemos pagar peças novas. Vamos pegá-lo. Epa, epa, epa. Ah? O que vocês estão fazendo? Não façam isso. Aí, não é o cara que consertou o pescoço do manivela? É, esse cara conserta robôs. É, esse garoto pode ajudar. Se prepara, você vai ficar muito popular. Só quem tem plano de saúde. Tô zoando. Pode vir todo mundo. Peças, cara. Preciso de peça. Você não parece tão mal. Aí, pessoal! Peças sobressalentes! Peraí, peraí! Qual é o problema de vocês, robôs? Vocês deviam sentir vergonha de si mesmos. Por que você tá com dois narizes? Um pra embelezar, outro pra suar. Me desculpa. Aí, dá uma olhada no meu braço. Belo aperto. Punho de ferro! Não consigo me livrar desse pneu! Tô perdendo a cabeça! Pra trás! Pra trás! Ele já tem os sonhos dele que não vão se realizar! Viu a necessidade? Atenda! Peraí! Oh. Quem quer ser consertado? Tell me to hear about your plans. Just give me the bottom line, kid. Don't tell me what you could have done or what you should have done. Tell me what you already did. Tell me what you already did. Tell me what you already did. I don't think you understand. A break like this is hard to find, kid. Don't tell me what you're gonna do or what you wanna do. Valeu, Rodney. Você é o número um. Fiquei tão relaxado. Olha, se importa de coçar entre as omoplatas, querida. Ai, ai. Ah! Calma, gata. Ui, ai, vai com calma. Pô, o que você tá fazendo, querida? Ah! Relaxa, sou eu, a mamãe. Como você entrou aqui? Eu vim pelo tuto de ar. Sei que você não gosta que as pessoas daqui me vejam. O que você quer? Alguém tá consertando eles. O quê? Tem alguém consertando os fora de linha e eles estão rindo de você. Quem? E tem certeza? Não estão rindo comigo? Tenho. Ah, e daí que um fanático doido conserte alguns fora de linha? Quem liga? Pensa, usa o cérebro que roubei pra você. Hoje é um. E amanhã, quando todo mundo achar que isso não tem problema, nós podemos nos consertar. Pra que peças novas? Queremos o grande soldador. E aí, o que acontece com você? Tá bom, calma, mãe. Nós temos que descobrir quem ele é e depois impedir de vez. Não é impedir. É esmagar! Destruir ele! Antes que eu me esqueça, eu comprei uma besteirinha pra sua mesa. A melhor mãe do mundo. Tem mais alguém esperando? Deixa eu ver. Alguns. Alguns? O que, que você queria, Rodney? O grande soldador sumiu. Os varredores estão à solta. Mas aí surge o Lataria. Ai, eu fico cheia de estática só de pensar. Eu não sou o grande soldador. Esses robôs precisam de peças. Olha o correio! Olha o correio! O Lataria, esta é da sua mãe. Tem uma coisinha pra mim? Tem uma coisinha pra você. Esta é pela minha irmã. Eu reconheci a letra de mão. Aconteceu alguma coisa? Nem me fala. O pai dele tá com o pé no ferro velho. E se não acharem peças novas, ele só vai durar mais alguns quilômetros. Você ficou muito preocupado com seu pai? Você quer ir pra casa? Bom, de que adianta se eu não vou poder ajudar? Nós não temos peças. Temos que chegar ao grande soldador. Só ele pode consertar isso. Ele quer dizer alguma coisa. Fala, Treco, o que é? O grande soldador vai... dançar! Baile anual. O baile grande soldador. Não pode haver o baile grande soldador sem o grande soldador. Então é isso. Eu vou ao baile grande soldador. O quê? É o baile mais elegante do ano. Você não passa nem do portão. Convidado. Posso ajudá-los? Eu achar que talvez você possa. Esta, Serra Conde Roderick von Kevlar-Viva, antiga Conde de Belco. Ah, o... Onde estão as trombetas? Prometeram trombetas para anunciar a chegada da Conde. Pardon, Excelência. Bate em mim até ficar feliz. Ele tá feliz. E eu também não me sinto tão mal. Fui. Peraí, ó! Não estão na lista! Nós o quê? Bata de novo. Merci beaucoup. Ótimo! Nós vamos embora! Explica aos seus superiores por que nós não podemos vir ao seu baile de luau, seu baile de garagem. Estamos indo! Aperreados! Não! Por favor! Podem entrar! Na verdade, o Conde gostaria de bater em mim! Ela bater em você? Arrogância dos serviçais! Eu vou te bolachar em nome dele! Obrigado, Excelência! Ui! Vamos nos separar. Se vir o grande soldador, me procure. Se alguma coisa sair errada, um faz sinal pro outro. Que tipo de sinal você quer? Alguma coisa bem sutil, como popô, você papá gromelô? Ou... ou então isso. Cacá! Cacá! Ricola! Sutil. Vamos ao trabalho. Uma chave de fenda, por favor. Batida, não mexida. É pra já. Eu quero que ele bebeu. Pois é, Kev, é bom você me ver assim, sabia? Fora do trabalho, pra ver meu lado mais casual, mais divertido. E aí, onde paramos, hein? Ah, nunca tem homens interessantes nessas festas. Olá, mocinhas. Manivela for manivela ao seu dispor. Oi, eu sou Loreta. Loreta Engate, alguém vestido tão mal como você só pode ser um bilionário excêntrico. Senhores e senhoras robôs, agora no palco, o robô mais amado, o robô, o inoxidável Dom Aço! Obrigado. Agora chegamos ao momento da noite em que eu tenho a tremenda honra de apresentar o nosso amado fundador, o senhor grande soldador, que infelizmente não pôde comparecer. Como assim? Ele manda suas desculpas, seu amor e uma caixinha de biscoitos sortidos. Ele não veio? E o que você está fazendo aqui? O que você fez com o grande soldador? O quê? Por que ele não é visto por mais ninguém? Tá. Atenção, segurança, nós temos um penetra. É isso mesmo. E eu tive que usar essa porcaria toda pra entrar aqui. Pra dizer ao grande soldador que você tá tirando de linha milhões de robôs. E eu sei, porque eu passo dias consertando eles. É você. Mamacita, como disse, amame, Mamacita, caliente, sou papita. Minha querida, esse é o grito do pássaro Tono Apior. Eu tenho que voar. Levem ele pra passear e me tragam de volta o peso exato dele em clipes de papel. Não! Não? Ah, eu o levo lá pra fora. Não vai querer ficar mal na frente do seu pessoal. É mesmo. E quando eu voltar, eu vou te mostrar o meu lado casual, querido. Andando! O quê? O que você tá fazendo? Salvando sua vida. Anda! Paga ele! Paga ele! Paga ele! Sai daqui, seu idiota! Peguem ele! Vem, Manivela! Conhece ele? Manivela! Me espera! Wonderbot! Vindo! Saiam da minha frente! Oi, Tim! Eu quero falar com o grande soldador! Você de novo! Essa foi incrível! Pra onde vamos agora? Vou te levar pra estação ferroviária. Quê? Nem pensar! Você não sabe no que está mexendo. Dom Aço vai te transformar em enfeite de capô. Olha, eu só vou embora quando eu achar o grande soldador. Olha, isso você não... Você não pode me levar até ele? Acho que eu perdi a cabeça. Au revoir, minha querida. Obrigada por me acompanhar. Obrigado por me carregar Murashima. Então, até amanhã. Eu vou contar os segundos. Até agora já contei 4. Você é um doidinho. Doidinho por você, chéri. No óleo a cantar, no óleo a cantar, eu dei duro a batalhar e deslizo a brincar. Feliz agora eu sou, pois lubrificado estou. A minha vida se transformou. A partir de agora, sou um vencedor! Que isso, rapaz? Pelo amor de Deus, não! Eu tô vivo, rapaz! Você não pode fazer isso! Porra! Tá bom, a gente tentou. Vambora? Não, não. Tem alguma coisa errada. Olha só quantos jornais e correspondência. Ah, que isso? Devem ter parado de entregar há anos. Última edição! O que foi que você disse? Adorei a foto. Robô mal estraga baile. Vamos, temos que tirar você daqui. Uma porta que range. Que ótimo. Soldador, eu reconheci do programa de televisão. Você quer falar baixo? A gente não devia estar aqui. Você sabe o que é isso? Os projetos originais do Grande Soldador, desenhados por ele mesmo. Que estranho. Por que que não está terminado? Olha só pra isso. Você lembra? Ele usava isso aqui no programa. Ai, Rodney, eu não sei como te dizer isso, mas... Por que que tá tão empoeirado? Peraí, não! Opa! Ei, teste é muito mais elaborado do que os do programa. O senhor está bem? Bom, considerando que sou um cara velho e gordo que acaba de se esborrachar no chão, estou fantástico. Mas quem são vocês? Eu sou Rodney. Oh, pensei que fosse o garoto que entrega os dominós. Vamos lá, vamos armar um maior ainda. Senhor, é nisso que o senhor vem trabalhando? É por isso que ninguém o vê? Ah, meu jovem, ninguém gosta de um tagarela. Mas há uma crise terrível, grande soldador. Temos que conversar. Filho, tenho que dizer, você está causando uma péssima primeira impressão. Por favor, senhor, ele é seu maior fã. Aliás, ele também é inventor, como o senhor. Mostra a sua invenção. Ah, um dispositivo, engenhoca, geringonça. Não fique com medo, mostre ao grande soldador o que você faz. Vai lá, tá tudo bem. E é isso mesmo que ele devia fazer? Ele fica nervoso sob pressão, mas... Filho, eu vou te dar um belo de um conselho. Claro. Desista! O quê? O senhor está dizendo para eu largar? Eu disse desista, mas largar também cai bem. Foi o que o senhor fez? Por isso está aqui sentado, deixando Dom Aço transformar robôs como meu pai em fora de linha? Garoto, às vezes temos que reconhecer a derrota. Mas o senhor é o grande soldador que pode consertar tudo. Eu pensava assim. Para mim, a empresa era para fazer a vida melhorar. Com o Dom Aço, fazer dinheiro vem primeiro. Eu fiquei fora de moda. Fora de linha. Vai para casa, garoto. Se ele me derrotou, também vai derrotar você. Mas... O mundo que você procura não existe mais. Ele já era. Arruma outro sonho bobo. Bom, se me der licença, eu estou muito... muito... muito ocupado. É, eu estou vendo. Tudo que eu sempre quis foi crescer e ser como ele. Mãe, é por aqui. Ai, deixa eu ver, por favor, eu não aguento. Não pode vir agora, não. É uma surpresa. Ah, você é um menino mau. E prontinho. Pra mim. Tá com o tanque cheio. Se tá pronto pra ceifar, ele tá pra rodar. Será que alguma outra mãe tem um filho melhor? Ah, falando nisso, eu descobri quem está consertando os ultrapassados. Então, a partir de amanhã, essas belezinhas vão cortar ele junto com seus amigos quebrados e todas as filhas de sucata ambulante que eu não aguento mais ver. Hein? Yes. Quema. agora! Socorro! Rivetown, por favor. Só ida. Oi, mãe. Ah, eu tô bem. E você? E o pai? Ele está bem aqui. Vou passar para ele. Oi, garotão. Como é que vai? Oi, pai. Como o senhor está? Ah, bem, bem. Eu não andei me sentindo bem. Sabe, estamos com problemas para arrumar uma peça de reposição para o seu velho. Só isso. Mas vamos falar de você. Que trabalho está fazendo? Como é o grande soldador? Conheceu ele? É, eu conheci, mas... O que foi, filho? Ele não é como nós pensávamos, pai. Ele... Eu não posso... Entendo. Sinto muito decepcioná-lo. Não, não, não, não, não. Você jamais vai me decepcionar, filho. Escuta. Eu sei que não é fácil, Rodney. Mas um sonho pelo qual não lute pode assombrá-lo pelo resto da sua vida. É, pai. É com você, filho. O seu pai te ama muito. Eu sei. Com o nosso plano Amigos e Família, você pode falar 500 minutos por mês com ele. Grátis à noite e fins de semana. Valeu, tia Turbina. Mas eu... Os outros também queriam se despedir de você. Ué, e por que não vieram? Hã? Oh, eles vieram! Ai! Na próxima, só de táxi. Quem é a poderosa? Ai, eu já tive um corpinho assim. É rapidinho, meu querido. Uma passagem pra qualquer lugar. Manivela? Eu tenho uma irmã. Uma irmã horrorosa. Gente, atenção! São os varredores! Estão cercando os ultrapassados e levando eles... Eles? Nós! Pro ferro velho da Madame Junta! E adivinha quem tá por trás disso? O Dom Aço. Não quer adivinhar? Vamos lá? Eu corri até aqui de salto alto, anda, adivinha! Dom Aço! O Dom Aço! Me escuta, me escuta! Nós estamos ferrados. Tá bom, fica frio. Eu tenho um plano. Vamos pegar o trem! Vamos! Ei, peraí! Vocês vão desistir? Você que começou. Então vou terminar. Meu erro foi achar que o grande soldador ia resolver tudo. Mas ele não vai. É com a gente. Se não agirmos contra o Dom Aço, ninguém vai agir. Força! Vamos lutar! Brigar nunca resolveu nada. E desistir também não é muito produtivo, tenho que admitir. Esse é o homem. Oh, calma, minha bomba. Garoto, se vai lutar, eu vou lutar com você. O senhor vai? Filho, quem é a dona daquele popozão? Mas por quê? Eu sei lá, eu sou um cara grande, gosto de mulheres com não, grandes... Não, por que vai ajudar a gente? Ah, porque... Quando crescer, eu quero ser como você. Ao trabalho. Anda, galera, vamos dar ao Dom Aço uma surra à moda antiga. Oh, mas que homem... Traz um guindaste. Mamãe, já sou adulto, tá? Então para de me dizer como matar o grande soldador. Eu vou fazer isso hoje, como eu quiser, onde eu quiser e seja lá com o que eu quiser. Bom, sala de reuniões em 10 minutos. Quero os dois lá. Grande soldador, também temos que ir? Ah, não, não. Vocês ficam aqui, cuidando da limusine e do papai. Sim, senhor. Agora eu vou lá dentro dar umas lições. Querida, o seu namorado aqui é um gênio. Quê? Não, ele não é meu. É? Eu sou. Obrigado por ainda acreditar em mim. Ah, é tão bom estar em casa. Até loguinho. Diga ao Dom Aço que o compromisso das 10 chegou. É pra já, sim, senhor. Grande soldador! Grande soldador! Grande soldador! É o grande soldador! O grande soldador! ele entrar! Não acho! Vou direto ao assunto. Que houve? Acabaram os dominós? Eu mando mais! Tá demitido. Demitido? Por que razão? Essa empresa nunca teve tanto lucro em toda a sua história. Lucro uma hora. Não! Cai fora! Não, peraí, por favor, me escuta. Não pode fazer isso comigo, não. Isso aqui é minha vida. Significa tudo pra mim. Você não sabe o que eu fiz pra chegar aqui. As mentiras que eu contei. As vidas que eu arruinei. Ih, acho que falei besteira. Chamem a segurança. Peraí, por favor. Vem cá, será que eu não posso fazer só mais um pedido? Deixa. Tá bom, o que você quer? Isso! Ai, que horror. Tô doido que nem a mamãe. Oh. Levem o velho gordo pro ferro velho e coloquem o meu nome na vaga dele. Tirem suas mãos dele! Tá bom. Olha, garoto, acabou. Perdeu! O grande soldador vai ser derretido pra fazer as peças novas da temporada que vem junto com você, seu bully idiota! E a Cap? Ah, que desperdício. Eu sou a moça mais linda do baile da colheita. Vou entender isso como um não. I've heard people say that too much of anything. Sai da frente! Você fica aqui. Nem pensar. Vamos ser honestos. Nós vamos pro Balacobaco. É sério. Haja o que houver, faça a sua vida valer a pena. Você é a única coisa que eu deixo pra trás. Adeus! Ele está certo, Piper. Eles vão pro Balacobaco. Se você está feliz, bata palmas. Se você está feliz, bata palmas. Thank you. O ferro velho. Acabou. Fim de jogo. Não é o fim do jogo. É a nossa hora de brilhar. É quando mostramos do que realmente somos feitos. No meu caso, o metal raro se chama medo. É amarelo, tem gosto de frangote. Eu não sabia que eu fazia isso. Rodney tá certo. Eu tô cansado de só reclamar e nunca fazer nada. Eu quero tentar. Não esquece, desculpe, eu... Não é! Eu quero tentar. Então vai ser o primeiro. Primeiro aqui. Não querem que a gente se atualize? Então vamos botar pra quebrar. Junta, você é muito malvada, doente e pervertida. Eu tento. Ótimo! Companhia! Então, você é a latinha que vem causando tantos problemas. E quem são esses otários? Senhor, nós... Eu sou mulher. Ai! Viemos salvar nosso amigo, sua caixa de arruelas! E você será derrotada pelos ultrapassados que tanto despreza e detesta! É, porque nós somos sete e você só uma. Ai, ferrou. Nós somos sete, oito, nove... Contou aquele ali? Acho que sim. Dá pra vocês ficarem parados assim, eu me enrola! Acho que eu contei um de vocês duas vezes. Enquanto decidem, contem isso! Assim que detonarmos vocês, eles vão pras ruas. Hoje é o último dia que um fora de linha verá na vida. Eu perdi o balacobaco? Não. Na verdade, chegou cedo. Tá na hora da festa! Manda ver, irmã! Atacar! Ha ha ha ha ha! Pensando mesmo que eu? É claro que estou. Pode brilhar, não importa do que... Para! Vamos, Rodney! Abrir os portões das indústrias, grande soldador, para sempre! Espera só um pouquinho. Tem uma coisa que eu preciso fazer antes. Rivertown. Amor, o que está fazendo aqui? Amor, é o Rodney. O Rodney? Ele está bem? Vamos lá fora, rápido! Lataria! Aonde você pensa que vai? E os pratos? Ei, volta aqui! Você nunca mais vai lavar nesta cidade! O quê? Mas o que é isso? A cidade inteira está aqui. Rodney! Pai! Tem alguém aqui que eu quero que você conheça. É o... É o grande soldador, pai. O maior robô do mundo. Depois do senhor. Eu soube que precisa de umas peças. Bom, eu não sou de reclamar, mas... Não reclame. Eu trouxe o bastante para fazer dois de você. Senhoras e senhores robôs, eu me desloquei até aqui. Você quer parar? Isso distrai muito. Foi mal, foi mal, foi mal. Onde eu estava? Senhor e senhora Lataria, eu vim até aqui para lhes dizer pessoalmente... que o seu filho, Rodney, o homem que me fez tirar o popozão de titânio de casa, é meu robô braço direito e, futuramente, meu sucessor. Mãe. Filho. Pai, sei que se sentia mal quando eu estava crescendo e você não podia me dar muitas coisas. Mas você me deu a coisa mais importante. Você acreditou em mim. Desde o segundo em que nasceu. Pai, agora eu quero que o seu sonho se realize. Pai, você sempre quis ser músico. Seja agora. Para todo mundo ouvir. Agora sei que tem um coração. Por que está doendo? Vocês têm que me perdoar. Eu estou um pouco enferrujado. Ela se vai nosso final feliz. Não! É uma mistura de jazz e bossa. Se chama Jossa.